Bom dia. Desculpa. Hoje é um domingo, mais um domingo especial. Mais uma vez os jovens estão responsáveis por servir a igreja aqui no nosso culto. A gente teve aqui o Paulinho, né, fazendo a abertura, a Sarinha orando, o Vini, a Raquel, o meu pai no teclado. Brincadeira. Mas é um privilégio para a gente estar aqui, é um privilégio para a gente servir. E eu fico muito feliz, embora eu venha aqui com muito temor também, trazer a palavra para a gente hoje. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem o livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o livro de Eclesiastes, sobre o propósito da vida e sobre, baseando isso tudo nos estudos de Salomão, nos escritos que Salomão teve. E antes da gente ler, eu gostaria que a gente orasse mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse dia, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui reunidos, de estar aqui juntos, Pai, com um objetivo, Deus, de crescer, de edificar um ao outro. Eu peço que o Senhor venha me usar, Pai, como instrumento para que a Tua palavra venha a ser pregada e que eu fale, Pai, aquilo que o Senhor quer passar. Em nome de Jesus, abra os nossos corações para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, eu já quero adiantar, por favor, não se assustem, mas pode passar aqui, ó. Eu queria aproveitar uma canção do Gonzaguinha, é só uma citação, porque, por incrível que pareça, esse autor, esse músico, ele conseguiu fazer resumir bem alguns tipos de pessoas, alguns tipos de pensamentos, de conceitos. E como a música fala, a música faz a pergunta, né? O que é a vida? E a vida? E essa reflexão é a mesma reflexão que Salomão fez há muito tempo atrás. E para algumas pessoas, a vida é como o Zaguia fala, né? É só uma batida de um coração. Como assim? Tem muitas pessoas que acham que a vida é só algo orgânico, é só algo que acontece quando você junta, quando o inorgânico passa a ser orgânico, dizem os cientistas, em cima de cristais, e assim surgiu a vida. Algumas pessoas acreditam que a vida é uma simples algum acontecimento químico. E isso traz muito problema, porque tira o sentido da vida, tira toda a relação. Deixa sem sentido a família, deixa sem sentido relacionamentos, deixa sem sentido tudo. Na verdade, se a gente for parar para pensar, se a vida é simplesmente algo orgânico, não faz sentido a gente mandar ajuda para pessoas que estão passando fome, porque, na verdade, isso é só a vida selecionando aquelas pessoas que são mais fortes, os organismos que conseguem ter comida ou não. Isso é uma mera seleção natural. Então, se a gente tira o lado dos relacionamentos, se a gente pensa que a vida é só algo orgânico, a gente tira muitos princípios bíblicos. Mas tem pessoas que acreditam nisso, que a vida é simplesmente uma batida de um coração. Tem pessoas que acreditam que ela é uma doce ilusão, que é algo só, assim, é uma viagem. A gente está aqui, na verdade, é só algo da mente ou alguma coisa assim. São pessoas que, às vezes, viajam mais. Seguindo aí, ele faz perguntas, né? E ele fala que, para algumas pessoas, a vida é uma gota. É um tempo que não dá nem um segundo. É algo muito rápido. E realmente é muito rápido. Ele segue e ele fala que há pessoas que falam que é algo divino, um presente divino, que é uma atitude repleta de amor. Que, na verdade, é, né? E ele segue aí com mais exemplos, ele fala que tem pessoas, por exemplo, pois amada, ela diz que melhor ela é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Tem pessoas que acham que a vida se resume a sentimentos só. O que eu quero com isso? Eu só quero dar uma base para a gente entender os diferentes pensamentos, as diferentes filosofias que as pessoas têm, que seguem e que regem a vida delas. Tem pessoas que pensam de tudo sobre a vida. E Por exemplo, mais algumas citações. Albert Einstein falava que, se quiser ter uma vida plena, prenda a um objetivo, não a pessoas nem a coisas. Então, ele traz o foco para você ter um alvo, algo para você buscar. Não só isso, também Samuel Butler fala, todos os animais, com exceção do homem, sabem que o principal objetivo da vida é usufruí-la. Então, ele coloca a vida como simplesmente algo para você gastar, para você aproveitar. Tem pessoas que acham que, na verdade, a vida simplesmente não faz sentido nenhum, como um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Mas nós, como cristãos, nós temos que entender qual é o sentido da vida tendo a lente de um cristão, a cosmovisão de um cristão. E essa cosmovisão, ela é definida simplesmente pela palavra de Deus. E é isso que a gente vai buscar essa noite. Amém? Essa manhã. Até o final eu acerto. Bom, pode passar, por favor. Nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Só para dar um contexto pequenininho. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Na verdade, tem algumas dúvidas sobre quem escreveu Eclesiastes, mas o livro dá dicas de que foi Salomão. O autor, a todo momento, ele se chama de o pregador. Logo no começo, na verdade, ele se coloca como pregador, mas acredita, pelas experiências que são relatadas ali naquele livro, acredita-se que foi Salomão. E a data escrita foi por volta de 1935 a.C., provavelmente. O versículo chave é o capítulo 12, versículo 13 e 14, que a gente vai chegar neles, vocês vão entender por que eles são o versículo chave. E é um livro que justamente fala da reflexão da vida. Por que que a gente está aqui? Qual que é o propósito e sentido da vida? E só para curiosidade, né, o livro é dividido em três partes. Em o prólogo, onde ele apresenta a sua tese, o pregador apresenta a sua tese de que a vida, tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito. Tem o monólogo, que é onde ele fundamenta o que ele está falando. Ele apresenta exemplos, ele fala por que ele chegou a essa conclusão. E tem o epílogo, que é a conclusão que ele chega. E esse é um pouquinho do resumo do livro de Eclesiastes. E a gente pode olhar também para a vida de Salomão, o autor. A gente já conhece, né? A gente já ouviu muitas vezes na escola dominical, às vezes quando você era criança na igreja. Você escuta a história de Salomão. Salomão, ele era o filho de Davi, ele se tornou rei de Israel. Ele foi um homem muito rico, muito rico. E ele foi colocado como o homem mais sábio da terra. Pode passar, por favor. Ele foi colocado como o homem mais sábio da terra. E ele assumiu o trono depois de uma briga com seu irmão e logo depois de Davi. Então, vocês imaginam a responsabilidade que ele tinha, né, de assumir o reino de Israel logo depois de um grande governante, um grande rei, que foi o rei Davi. E esse é um pouquinho do contexto de Salomão. Eu gostaria de que a gente abrisse as Bíblias. Na verdade, tem aí. Se você preferir, você pode acompanhar aí, pode abrir na sua Bíblia. Eclesiastes 1, 13 a 14. Como eu falei, essa primeira parte vai ser o argumento dele. Qual que é a ideia dele? Vai apresentar a tese que ele tem. E ele fala: apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Como assim? Ele era rei. E ele fez de tudo, ele procurou em todas as coisas, ele procurou o sentido da vida, ele procurou o porquê das coisas. E ele fala que enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para nelas afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e tudo era aflição de espírito. Então ele vai defender isso a partir de agora, a partir do versículo, do capítulo 2 até o capítulo 11. E ele estudou de tudo. Pensa num cara que podia fazer tudo. Às vezes a gente fica pensando que a gente só não faz algumas coisas porque a gente... Ah, não, porque não dá, não tem tempo, porque não tem dinheiro. Salomão tinha tempo, Salomão tinha dinheiro, ele tinha influência, ele tinha poder. Ele era o rei de Israel, rico e sábio. E ele se ocupou de fazer tudo. Aí, se você for pensar, né, talvez eu, sei lá, eu pularia de paraquedas. Não sei, algumas coisas diferentes que eu pudesse experimentar na vida. E Salomão foi atrás dessas coisas todas. E a gente vai ver agora, pode passar. No início do capítulo 2, ele apresenta essa ideia. O sentido da vida não está naquilo que nós gostamos de fazer. Convido você a acompanhar a leitura de Eclesiastes 2:1. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ele foi aproveitar as coisas boas da vida, ele foi aproveitar as coisas que davam prazer, as coisas que ele poderia alimentar no seu coração com alegria. E ele chegou a fazer, que nem os versículos citam, ele se deu a bebida, ele procurou se embriagar para ver se o sentido da vida estava nisso. E a gente para ver, né, tem muitas pessoas que, infelizmente, eles param nesse ponto. O sentido da vida para eles é a bebida, às vezes é sair para o bar, é happy hour depois do trabalho. E tem pessoas que buscam sentido nisso. Salomão também buscou, mas a diferença é que ele buscou com sabedoria, e a conclusão dele foi de que isso era vaidade. No versículo 4, ele fez obras para si mesmo. Ele fala: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas. Tem pessoas que a gente vê que tem um prazer por construir, por decorar, por, não sei, tem diversas coisas, e pessoas que têm prazer em fazer aquilo. E ele foi fazer isso, ele foi construir casas, vinhas. Ele fala no versículo 5 e 6, ele fala que ele plantou jardins, ele plantou árvores, buscou árvores de todos os lugares do mundo. Ele, no versículo 7, fala que ele teve servos, ele teve mais gado e mais rebanho que todas as pessoas em Israel. E pensa num cara rico. Eu falo assim porque a Bíblia conta um pouco das coisas que ele recebia, da prata e do ouro que ele trazia para o reino dele, e são quantidades absurdas, de toneladas de ouro, de diversos carros lotados de ouro, de prata. Então era um cara rico, era um cara que teve tudo. E no versículo 8 fala isso, ele juntou dinheiro, ele foi procurar, até na música ele procurou um sentido, algo que ele pudesse se apegar. Ele também procurou no seu trabalho. Versículo 11 fala: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade, que tudo era aflição de espírito. Bom, seguindo aí, e pulando para Eclesiastes 5, versículo 10 e 11. Pode passar. Obrigado. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Ele faz esse apontamento, né? Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que o ver com seus olhos. Bom, isso é claro, ele chegou a uma conclusão que todos nós vemos diariamente. Tem pessoas que vivem em função de dinheiro. Vivem em função daquilo que elas têm. Elas trabalham para elas poderem comprar coisas que, na verdade, muitas vezes elas não utilizam, mas elas voltam a trabalhar para comprar mais coisas, para se manter num padrão de bens materiais e de riquezas. E elas vivem por isso, e elas estão buscando o sentido da vida nisso. Mas o sentido da vida não está nisso. Essa é a conclusão de Salomão. Ele segue também, ele fala sobre aquilo que a gente guarda em Eclesiastes 2, 18 e 19. Ele fala: também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então a gente pensa, né? Por que a gente estuda? Para fazer uma faculdade. Na escola a gente estuda para fazer uma faculdade. Por que a gente faz uma faculdade? Porque a gente quer um futuro, a gente quer um trabalho que a gente possa se sustentar na vida. Por que a gente quer um trabalho que possa se sustentar? Para ter as coisas, para a gente conseguir durar até uma certa idade em que a gente vai, talvez, necessitar da aposentadoria, mas agora 69 anos, né, você vai poder se aposentar, mas então você chega até os 69 anos trabalhando, se você começar a trabalhar aos 16, e simplesmente para você conseguir sustentar o restinho da sua vida, para no final você deixar para outra pessoa. Meus irmãos, eu não sei, olhando para isso, não tem como ver sentido. Realmente, Salomão, poxa, esse cara conseguiu me mostrar que não tem sentido o que eu faço. Não tem sentido eu acordar cedo para eu trabalhar, para eu conseguir alguma coisa que no final não vai ter fruto de verdade, vai acabar quando eu morrer. E é uma reflexão que a gente não faz, que a gente só simplesmente continua vivendo. Por isso que queria dar um crédito ao Gonzaguinha, porque ele parou para pensar nisso. No final da música ele fala, né, a pergunta sempre volta. E eu queria hoje com essa palavra te desafiar a pensar nisso, porque muitas vezes a gente sabe disso, mas a gente não para para pensar. Isso é com diversas coisas, a gente sabe das coisas, mas a gente não para para pensar, a gente não para para aplicar na nossa vida, a gente tem simplesmente conhecimento, e esse conhecimento não vira prática, não vira reflexão, a gente não medita nisso. E esse é um dos objetivos dessa palavra. E eu queria continuar aí, Eclesiastes 2, 12, perdão, capítulo 12. Salomão, que nem eu falei, ele apresentou a tese dele, apresentou argumentos, dando exemplos de por que ele acreditava naquela tese, de que tudo era vaidade, tudo era aflição de espírito. Não só isso, ele passa também por uma parte do texto em que ele dá conselhos de como proceder. E, no final, ele chega a uma conclusão. Poxa, então se a vida não tem sentido, e aí? E aí? O que eu faço? Por que eu vivo? Por que eu continuo aqui? Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? E a gente pode ler aí nos versículos, no primeiro versículo do capítulo, fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Então, a primeira coisa que ele nos aconselha a fazer, lembre-se do Criador enquanto é tempo. Lembrar-se do Criador é no meio das suas atividades. Você está pensando em Deus. Você está no meio do seu dia, você não está simplesmente vivendo como um robô, como um mecânico, algo que você faz, acordo 7 horas, vou para o trabalho, volto, chego em casa, assisto TV, como, tomo banho, durmo, para no dia seguinte, 7 horas de novo, eu acordar, ir para o trabalho, voltar, assistir TV. Para a vida não ser isso. Para você, no meio dessa vida, você se lembrar do seu Criador. Esse é o primeiro conselho que ele nos dá, primeiro da sua conclusão. O segundo está no versículo 13. O segundo e o terceiro estão no versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, de tudo que eu falei até agora, o fim é, tema a Deus. Esse é o segundo conselho. Então, lembre-se de Deus, tema esse Deus, e guarde os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é exatamente o que a gente vê em outros versículos, que Deus pede para que a gente guarde a nossa santidade, que a gente aprenda a lei do Senhor, e que a gente guarde essa lei. Guardar os mandamentos é eu diligentemente, todos os dias, eu obedecer aquilo que Ele tem me ordenado, aquilo que Ele tem me aconselhado. E eu conheço isso, eu conheço o que Ele quer, eu conheço os mandamentos dEle na Sua Palavra. Então, essa é a parte da santificação, onde eu busco guardar aquilo que ele me falou. Poxa, ele me falou para eu agir assim, para eu cuidar daquilo que eu falo, para eu demonstrar a Cristo através daquilo que eu falo. Então, eu vou cuidar disso, eu vou guardar isso, vou ter zelo por isso. Então, para todas as pessoas com quem eu encontrar, eu vou dar um exemplo de que a minha boca não sai palavra torpe. Esse é só um exemplo, mas tem diversas coisas que a gente faz. Por exemplo, reclamar. A Bíblia fala sobre a murmuração. Deus nos orienta sobre o não murmurar. E guardar os mandamentos é a gente não murmurar. Mas a gente só quer murmurar quando tem motivo. E aí, quando não tem motivo, a gente fala, não, eu não murmuro. Esse não é um problema para mim. Poxa, mas você só coloca em prática quando aquela coisa realmente tá ali, quando o pecado está te afligindo, tá te assediando. Quando você tem vontade de murmurar, é que você tem a escolha de murmurar ou não murmurar. Quando você não tem, não faz sentido. Então, é nesses momentos, e são só exemplos, irmãos, de como que a gente pode guardar os mandamentos de Deus. E essa foi a conclusão que Salomão chegou. Mas Salomão, Ele não tinha a Bíblia, meus irmãos, ele escreveu parte dela. Ele não tinha a Bíblia, mas a gente tem. E a gente pode conhecer qual que é o nosso propósito, qual que é o propósito que Deus tem, vontade de Deus para nós, através dela. Muitas vezes a gente ora, né? Deus, mostra qual que é a sua vontade para mim. E a gente fica aflito, a gente... Deus, eu não sei o que o Senhor quer para mim. Qual que é a sua vontade para mim? E sendo que Deus escreveu tudo o que Ele queria para a gente. E a gente fica lá, Deus, por favor, eu estou aqui. Qual que é a sua vontade? E Ele já escreveu um bilhete, que na verdade é um bilhete bem grande, falando tudo o que Ele queria, a lista do que Ele queria, que a gente, da forma como que a gente agisse. E a gente pode olhar agora lá para Efésios, e Salomão não tinha Efésios, mas Efésios 1, versículos 7 ao 12, está falando aí de Cristo, só para vocês entenderem o contexto, que ele fala ali em quem, está falando de Cristo. E o versículo fala, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. O mistério, pensa, a vida também é um mistério. O sentido da vida é um mistério para as pessoas. E ele está falando que Deus nos revelou. Então, Deus tem nas suas mãos o propósito da vida. E ele segue falando, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, ou convergir em Cristo, todas as coisas. Então, meus irmãos, nós como cristãos, quando a gente faz uma pergunta dessa, e a gente sabe que todas as coisas convergem em Cristo, a gente tem que fazer esse link. O sentido da vida está diretamente ligado a Cristo, e é dele que esse texto está falando. O autor segue, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito, olha que interessante, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não vou ler o último, porque é um spoiler, mas, meus irmãos, o propósito da vida só está em Cristo. Cristo é o propósito da vida. A gente ganha um propósito em Cristo. Salomão não tinha como achar isso aqui, porque foi em outro tempo. Mas nós temos acesso. E a gente tem que viver em função disso. O sentido da vida só está em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, a cruz dele nos deu sentido. A cruz nos deu um propósito. A cruz mudou nossa identidade. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. A gente se tornou filhos de Deus. A gente se tornou filhos da obediência. Não só isso, a cruz mudou o nosso destino. A gente estava indo para o inferno. E agora a gente vai para o céu. E como mudou o nosso destino, a cruz também mudou o nosso caminho. Não tem como eu seguir o mesmo caminho. Se eu estou indo para destinos diferentes. E esse caminho é de volta ao guardar os mandamentos de Deus. Então a gente vê, claramente, é uma pergunta que todos temos. Qual que é o sentido da vida? Mas nós encontramos. Em Cristo nós temos o sentido. É o propósito que Deus colocou. E o último versículo fala qual que é esse propósito. O último versículo coloca, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Meu irmão, você está aqui para glorificar a Deus. E você glorificar a Deus seguindo esses simples três passos, que na verdade não é muito simples de ser vivido. Os três passos que Salomão deixou para a gente, escreveu. E só, pode passar, só para a gente organizar as ideias. Eclesiastes é um livro de reflexão sobre qual o sentido da vida. E o sentido da vida não está naquilo que a gente gosta de fazer. O sentido da vida não está naquilo que a gente tem. Mas o sentido da vida está em lembrar-se do Criador. Está em temer a Deus. Está em guardar os seus mandamentos. E fazendo isso a gente vai glorificar a Deus. O sentido da vida, da nossa vida, está em Cristo. Só que é algo que a gente não vive normalmente. A gente vive, que nem eu falei, como algo mecânico, robô. Um robô que faz isso, faz aquilo. Vive para aguentar. A gente vive de segunda a sexta, a gente se arrasta para conseguir chegar no final de semana e ter algum descanso. Isso não faz sentido. Você ganhou um propósito, você ganhou um sentido em Cristo, então viva por ele. As outras pessoas, não, tudo bem, elas ainda não conhecem a Cristo. É nosso dever levar esse propósito de vida a eles. Mas você tem propósito, não viva como se você não tivesse um. E era isso que eu gostaria de deixar. Abra comigo ainda, em Zacarias. Capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, verso 6 em diante. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. É um texto denso, é um contexto denso, mas eu gostaria de trazer para vocês algo que nos faz aplicar tudo que estamos vivendo nessa manhã. Eu me lembro, logo no início da igreja, há 12 anos atrás, eu fui ministrar em Recife e me encontrei com um pastor que eu nunca havia conhecido antes. Fui a uma igreja que eu não conhecia, uma igreja muito antiga, bem tradicional, e eu temi, a princípio, estar ali naquele lugar e, de repente, ter me equivocado quanto ao propósito de estar naquela igreja, e eu fiquei olhando algumas coisas, assim, muito fora do que eu tinha de expectativa para aquele encontro, para a ministração daquela palavra, e eu fiquei colocando diante do Senhor. Já tinha tido algumas experiências que me levavam a ser um pouquinho mais prudente, e eu fiquei observando e prestando atenção e pedindo ao Senhor: Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? Qual que é o propósito disso, Senhor? Eu estou vendo muitos elementos que são contrários ao que o Senhor me chamou para fazer, ao propósito de ter vindo aqui. E aí, então, me assentei com o pastor no seu gabinete, um homem de uns 65 anos, mais ou menos, e ele começou a contar a história da igreja, e ele falou assim: estou aqui há mais de 30 anos. E você vê o porteiro, viu o porteiro que te recebeu? É o Toninho. Toninho está aqui há 30 anos. O Toninho era um bêbado aí da rua. Ninguém dava nada para o Toninho. Com o passar do tempo, a igreja foi cuidando do Toninho, o Toninho se converteu, o Toninho hoje é servo cheio de Deus, um funcionário, um porteiro da igreja, é uma bênção na vida da igreja. E aí entrou um menino novinho, líder de um grupo de louvor que ia ministrar naquela noite, e ele entrou com algumas atitudes tão infantis, tão difíceis. E eu vi aquilo, eu falei assim: eu já teria tomado uma atitude assim, assim, assim. E aquele senhor, com todo amor e sabedoria, conduziu aquele rapaz e suas atitudes de uma forma tão sábia. Em um determinado momento, o Espírito Santo falou comigo assim: eu permiti que você viesse aqui. Você vai conduzir uma igreja local, e você precisa saber que existem inúmeros assuntos, elementos que envolvem a vida da igreja local. Não é só uma reunião, não é só como você vai e ministra num congresso. Existem pessoas que no decorrer de 30 anos vão ser cuidadas, vão ser pastoreadas. E quando você estiver caminhando com elas já há 30 anos, elas vão dar alguns frutos 30 anos depois. São pessoas que quando chegam ali no primeiro tempo, elas estão tão aflitas, elas estão tão desconectadas, ou elas são, às vezes, trazem tantos problemas, mas no decorrer dos anos, uma igreja não é um evento, não é um episódio, não é algo que eu vejo aqui, que eu vejo ali, que eu concordo, que eu desconcordo, ou que eu discordo. Uma igreja é uma caminhada, assim como uma família é uma caminhada. E a gente abre aqui Zacarias, há tantos anos atrás, a palavra do Senhor vem de uma forma tão poderosa, e Deus já estava instruindo, presta atenção, Zorobabel lançou os fundamentos, Zorobabel vai inaugurar esse templo. Em outras palavras, aquilo que eu começo, eu vou finalizar. Mas Zorobabel teve que perseverar. Não foram 8 dias, não foram 8 semanas, talvez tenham sido 80 anos, como é que se persevera 80 anos? Como é que eu persevero no meu casamento? Como é que eu persevero na escola? Como é que eu persevero no trabalho? Como é que eu persevero no meu tempo devocional com Deus? Como é que eu persevero na minha comunhão com o Senhor? Como é que eu persevero na célula? Como é que eu persevero no Tadel? Como é que eu persevero no culto domingo? Como é que eu persevero, Senhor? Eu preciso todos os dias trazer à memória o sentido da vida. Para que que eu estou aqui? Eu não estou aqui para passar a semana trabalhando. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou construindo algo de Deus na minha casa, no meu casamento, minha família, no meu ambiente de trabalho, com os meus colegas de trabalho, seja aqui, seja lá no ambiente de trabalho, seja segunda-feira no culto, eu tenho um propósito de vida. E segundo o padrão de Deus, ele começa e ele termina. Aquilo que ele pôs a mão, aquilo que ele ordenou, vai acontecer. Mas nesse pequeno texto que nós lemos, também tem um segredo. Quem despreza o dia dos pequenos começos. Nós poderíamos ler de outra forma esse versículo, essa palavra do Senhor através do profeta, assim: não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas, porque se eu corro atrás de um daqueles elementos que Salomão nos ensina, eu vou atropelar as pequenas coisas que fazem a vida acontecer. Na nossa caminhada como igreja, na nossa caminhada como família, nossa caminhada com os nossos filhos, quais são as pequenas coisas que eu preciso dar valor, Senhor? Porque o Senhor lançou os fundamentos, o Senhor vai completar a obra, é através de mim, mas eu estou entendendo esse princípio, os pequenos começos. As coisas que no dia de hoje, a vida como vivemos, estão listadas como, deixa para lá, passa por cima, estou nem aí. Quais são, Senhor, as pequenas coisas que eu não posso ignorar? Hoje nós oramos e abençoamos a pequena Elisa, início de uma vida, começando uma vida. Assim como começou, Deus vai levá-la até o último dia de sua caminhada nessa terra, buscando o propósito perfeito que Ele tem, a vontade que é boa, agradável e perfeita para ela. Aí nós vimos aqui crianças que já tinham passado aqui pelo altar, tinham sido consagradas e estão crescendo. Mas isso demorou 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Eu queria ver as coisas acontecendo, já se passaram tanto tempo, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Aí você vê também algumas que já estão maiores, 12 anos, 13 anos, e a pequena Sara vem aqui, não sei a idade da Sara. Pastor, você pode me passar a lista de músicas que vão ser ministradas hoje pela manhã? Eu falei assim, por que, Sara? O que você precisa? Assim, porque nós vamos ministrar a dança e eu gostaria de saber quais são as músicas que vão ser ministradas para a gente cuidar disso. Um dia a Sara estava aqui, nós consagramos a Sara, o tempo longo, longo tempo, ai meu Deus, quantos anos, Sara? 8 anos? 10 anos? 11 anos, Sara? E se a gente continua avaliando, então agora é a Raquel. A Raquel vem aqui para ministrar, trazer um testemunho pessoal, declarando no decorrer da vida o que Deus está fazendo com ela. E aí vem o Vini, e aí vem a Sofia, e aí vem cada um dos nossos jovens, cada um dos nossos filhos. Senhor, qual é o sentido da vida? Eu preciso construir alguma coisa que realmente tem valor e tem fruto eterno. Eu não quero apenas correr atrás das coisas vãs e passageiras. Então, filho, valoriza os pequenos começos. Seja alguém que tem tempo e atenção para cuidar de pequenos detalhes, de coisas que ainda são pequenas, de parar para ouvir a ministração de um menino que você levantou nos braços. A vida da família, ou a vida da igreja, ou a nossa vida profissional, pensando na missão que temos para servir essa terra, não acontece do dia para a noite. Nós gostaríamos que fosse assim, ó, plim, já deu tudo certo. Mas Zorobabel caminhou com aquele povo, junto com Esdras e Neemias, por cerca de 80 anos, para que aquilo que a gente lê em 10 minutos acontecesse. E um dos segredos de Deus para Zorobabel é: não despreze as pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas. Quais são as pequenas coisas da nossa vida pessoal? Se eu quero buscar o sentido da vida, se eu quero viver a vida como Deus realmente planejou para mim, quais são as pequenas coisas do dia a dia, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, na minha missão social nessa terra, com o meu trabalho, em servir as pessoas? Não quero trabalhar apenas para ganhar dinheiro, vendo o que está dando dinheiro, o que não está dando, o que isso aqui está dando. Eu quero servir essa terra. Eu quero passar por essa vida e deixar alguma coisa de valor para a geração a qual eu pertenço e para a geração que está vindo depois de mim. Eu quero mesmo, Deus, viver o teu sentido para a vida, que é colocado nessa manhã de uma forma tão clara, Senhor, tão clara. Eu quero viver isso. E eu quero, Senhor, ao viver isso, usar essa ferramentazinha estratégica que o Senhor dá. Eu vou valorizar as pequenas coisas. Esse é um dos motivos pelos quais, em alguns cultos, alguns irmãos são escalados. Alguns irmãos são chamados a ministrar em algum momento. Esse é o motivo pelo qual os jovens são chamados a cuidarem do culto em alguns domingos, em ministrar, porque nós queremos, no ritmo das crianças, dos idosos e dos animais. Nunca no ritmo dos apressados. No ritmo das crianças, dos idosos e dos animais. Como o povo de Deus no deserto, guiado por Moisés. Nós queremos ir nesse ritmo. E nós queremos focar nossas expectativas no que Deus tem para fazer em nós e através de nós no decorrer do tempo da vida. E valorizar algumas coisas que são pequenas. Eu não gostei do que minha mulher falou. Eu não gostei do que meu marido. Eu não gostei do que meu chefe. Eu não gostei do Brasil. Eu não gostei. E a gente, às vezes, toma umas atitudes, mas, Senhor, eu quero parar para valorizar os pequenos começos, as pequenas coisas, aquilo que a gente gostaria que já tivesse grande, mas que ainda está pequeno. Eu quero valorizar estas coisas e eu quero viver a vida do corpo. Eu quero viver a vida da minha família. Eu quero viver a vida da minha igreja. Eu quero viver a vida da minha profissão, da minha vocação, da função que eu tenho lá no meu ambiente de trabalho. Eu quero fazer diferença para aquelas pessoas. Eu quero parar de buscar coisas grandes demais, elevadas demais. Eu quero contar os meus dias. Eu quero fazer isso de uma forma prática na minha vida. De vez em quando a gente ouve alguns irmãos, e nos jovens eles vivenciaram isso. Assim, você vai orar? Comigo não. Eu de jeito nenhum. Se eu for em direção a alguém aqui e começar a dizer, você vem aqui. Eu falei, eu não. Não, Senhor, eu quero valorizar os pequenos começos. Eu quero viver aquilo que eu tenho para viver. Eu quero servir. Eu quero enfrentar as dificuldades, eu quero enfrentar as limitações, eu quero aprender a fazer, eu quero mudar, eu quero que alguém diga o que eu estou fazendo errado, eu quero que alguém me ajude a acertar, eu quero que alguém me ensine, eu quero que alguém me tome pela mão, eu quero servir, eu quero caminhar, eu quero continuar essa vida, porque ela não é de 8 semanas, ela não é de 8 dias, ela não é de 8 meses, ela é de 80 anos. Eu quero viver pelo menos 80 anos, pelo menos 90. Quem sabe, Senhor, como pastor, eu quero viver 100 anos. Então, eu quero distribuir com sabedoria, no decorrer desse tempo, como Deus disse a Zorobabel, não menospreze as pequenas coisas. Eu quero dar valor às pequenas coisas. Talvez a visão de Salomão, como foi exposta aqui hoje, seja muito simplista para os dias que estamos vivendo. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso resolver aquilo outro, eu preciso resolver, mas o que eu preciso é disso aqui, eu preciso daquilo, meu trabalho, eu preciso de Deus, eu preciso. É difícil parar para ir naqueles 3 pontos que, como foi dito, não são simples de serem vividos, mas podem ser vistos com simplicidade. Senhor, eu quero buscar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero aprender da Tua palavra. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu quero acertar as coisas. Eu quero, Senhor. Essa semana eu estava assistindo um documentário que eu tinha necessidade de assistir por conta de um trabalho, e nesse documentário veio uma pessoa para expor como ele desenhava aquelas coisas. E um desenhista, e como ele desenhava, e ele foi mostrando como ele se inspirava para desenhar aquilo. E desenhos assim impressionantes, como alguém extrai criatividade. E aí ele começou a mostrar que ele não era nada, que ele errava os desenhos, que ele não sabia fazer nada. Parece que quem desenha bem cai do céu, recebeu uma coisa de Deus. Então, eu não tenho nada de especial de Deus, então, eu sou aqui, eu vou lutando. Não, Senhor, quem sabe eu errei em não ter valorizado pequenas coisas que alguém desvalorizou, e quem sabe eram essas pequenas coisas. E nesse documentário, essa pessoa começa a mostrar os pequenos erros, as pequenas coisas, e como ele valorizou, e como ele foi cuidando daquelas coisinhas assim que ninguém deu valor. Se ele tivesse ouvido as outras pessoas, ele teria se enfurnado numa depressão, e você não vale nada, você não sabe, você não pode. E aquilo que parecia tão pequeno se tornou um dom reconhecido mundialmente, uma coisa assim impressionante. E aí alguém vem para fazer, faz tudo certinho, tudo do mesmo jeito que vem sendo feito em série há anos, mas ele não, ele vem e falou assim, vamos mudar isso aqui? Vamos pensar aqui, essas irmãs que cuidam aqui da organização, da mesa, da decoração, elas estão sempre introduzindo, como ficou... Gente, que diferente, gente, que coisa bonita. Eu e você, na nossa vida, nós podemos buscar do Senhor. Eu quero, Senhor, sabedoria, eu quero criatividade, eu quero fazer as coisas bonitas, eu quero fazer as coisas bem feitas, eu quero mudar as coisas, eu quero me alegrar com a vida, eu quero cumprir o propósito da vida. Então, filho, valoriza as pequenas coisas. É muito pequeno, nos dias que vivemos, parar para buscar o Senhor. Eu tenho mais coisa. Eu não pude porque eu estou na correria, pastor. Pastor, hoje eu não pude ir. Eu não pude ir na célula, porque eu não pude ir no culto, pastor. Ih, nem estou podendo ler isso, pastor. Não, meu tempo com o senhor está assim rapidinho. Porque eu estou na correria, pastor. Isso não justifica. Isso, pelo contrário, só nos complica. Não, senhor. Eu quero prestar atenção na minha agenda, porque eu quero começar a dar valor a pequenas coisas. E estas coisas vão me levar a um nível de criatividade, de vida, de alegria, de frutificação, de paz, de segurança, de fé. Eu quero sim, Senhor, nessa manhã, parar para pensar na minha caminhada e decidir, eu quero no sentido da vida que aprendi nessa manhã. E do início até o fim dela, cuidando das pequenas coisas. Eu quero, Senhor. Feche os seus olhos. Como é que isso se aplica à sua vida? Em alguns minutos você vai sair daqui, em alguns minutos você vai para casa, e a tarde vai passar muito rápido, e você vai dormir, e você amanhã já vai sair para o seu trabalho, para as rotinas da casa, e a vida continua num agito. Como é que você vai conduzir sua vida nesta semana? Do mesmo jeito, crendo de todo o coração que tem uma força maior que te obriga e você vai ter que correr do jeito que sempre corre, esquecendo que, na verdade, não existe essa força maior. Existe um Deus maior que tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a sua vida, tem planos de bênção para mim e para você nessa semana, tem projetos que duram por uma vida inteira e duram por toda a eternidade para eu e você realizarmos com criatividade, com ousadia, com alegria, para vivermos a vida que Ele nos deu. Senhor, eu não quero sair daqui alguns minutos para viver a mesmice. Então eu quero fazer o que foi ministrado nessa manhã. Eu quero buscar a Deus. Eu quero ter mais tempo com Deus nesta semana. Não é a religiosidade de ir a algum culto. Eu quero ir a alguns cultos. Eu quero estar com meus irmãos na célula, no pequeno grupo. Mas é mais do que isso, eu quero ter meu tempo com o Senhor enquanto eu caminho para o trabalho. Eu quero parar para prestar atenção nas pequenas coisas dos relacionamentos, do dia a dia. Eu quero me renovar diante do Senhor. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero olhar o sol. Eu quero ver o final da tarde. Eu quero hoje, quando for almoçar, eu quero olhar para o alimento que está na minha mesa. Eu não quero fazer uma oração religiosa, rotineira. Eu quero prestar atenção nas pequenas coisas. Deus, ainda que esteja enfrentando tantas lutas, o Senhor está aqui comigo. Eu tenho um alimento, eu tenho saúde, eu posso degustar esse alimento delicioso, eu posso respirar, eu posso, Senhor, ouvir a Tua voz nessa manhã, eu posso, Senhor, decidir mudar algumas coisas nessa semana e viver a vida como ela realmente foi planejada por Ti. Eu quero, Senhor. Se essa palavra nessa manhã fala com você em alguma área específica, eu convido você a se colocar de pé e dizer: eu estou me colocando de pé porque essa palavra falou de uma forma específica para mim e eu quero mudanças, eu quero abrir meu coração para o Senhor. Se você tem alguma questão, alguma realidade que precisa de uma intervenção de Deus para você parar de viver no automático, no mecânico, quem sabe, ainda que inconscientemente, está vivendo atrás de dinheiro, de pagar contas, de ver problemas da família resolvidos, é só isso. E nós acabamos não vendo que existe um outro universo lá fora que é muito maior do que o que está dentro de nós. Por mais que pareça aflito o universo dentro de nós, o universo lá fora que Deus tem preparado para nós é muito maior. Então, Senhor, nessa manhã eu quero me render ao Teu altar. Eu quero me render diante de Ti. você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir para o altar do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço nessa manhã que eu sou levado pelo ritmo da vida atrás de coisas que não fazem sentido nessa vida, mas eu quero sair desse lugar nessa manhã tocado pelo teu Espírito Santo, tocado pela tua palavra, pela luz do Senhor. Eu quero valorizar as pequenas coisas. Eu quero estender pela continuidade de 80 anos tudo o que tem para acontecer. Meus filhos, os mais novinhos, os mais velhos, com quem sabe sogro, sogra, genro, nora, com os netos, quem sabe, Senhor, com desafios do trabalho, eu quero. Então você tem liberdade de sair do seu lugar e venha para o altar. Saia do seu lugar e venha para o altar buscar o Senhor. E venha cantando a Ele, venha declarando a Ele,